sem parar. Viaja, onde te encontrarei em lugar. Permanece em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho, sei que estás perto de mim, quando triste olho pro céu. Quando valeu, amor. Anjo, o amado anjo, bem sei que estás lembrando o sono e te acordar. Os teus olhos veio uma vez mais. Verdadeiro amor, espera uma vez mais. Esperar.